Gaga. É, eu sei que a música não tá terminando, mas é a única janela que essa versão dá pra eu poder falar e desanunciar aí tudo que rolou nesse primeiro bloco aí, né? Porque daqui a pouco ela dispara cantar e não para mais. Tivemos também aí a Cyndi Lauper, Girls Just Wanna Have Fun, Madonna True Blue, Tears for Fears, Everybody Wants to Rule the World. E começamos com Carlton, Baby, I Need Your Love. Curiosidade, a música é de 1982, meu amigo. Tem chão pra caramba, né? Aliás, o set inteiro foi oitentista. Pra galera aí que tá de cabelo branco, né? Curtir à vontade. Pra galera mais nova também, que a gente recebe aqui o feedback da galera mais nova dizendo que curte bastante essas músicas velhinhas e gostosinhas aqui do Flash House. Então, se eu fosse você, meu amigo, não sairia daí porque ainda tem um segundo bloco pra rolar, tá ok? Está ouvindo Flash House. Aqui na Rio Sul Rádio, você confere músicas da Albânia. Estônia. Inglês. Cedo ou tarde, você descobre que o repeat please não resolve. Que para falar de verdade, você precisa de cultura. É por isso que na cultura inglesa, você não aprende o inglês. Aprende em inglês. As crianças criam livros e vídeos em inglês. Já os adultos falam sobre negócios. E empreendedorismo em aulas dinâmicas cheias de cultura. Afinal, quem tem cultura tem muito mais que inglês. Acesse culturainglesa.net e matricule-se. Em Resende, 3321-2270 e em Barra Mansa, 3401-0292. Voltamos a apresentar Flash House. Oh. Doideira, hein? E foi eu que fiz. Já reconheceu? Uns acordes bem peculiares. É, agora. Agora dá pra matar. You gotta run to me. W! Oh, can't you see? You gotta run to me. W Run To Me, versão DJ Marcandi. Eu fiz uma versão Deep House, né? Aliás, o set inteiro vai ser de remixes meus. Vai ter ABBA, Midnight Oil e aquelas doideiras que eu tô acostumado a fazer e vocês conhecem.